violão pra não fazer besteira. Esfriei minha cabeça e fui pro bar. Afogar as mágoas que em mim você deixou. Eu jurei pra mim que não vou mais sofrer. Já sou, vai se arrepender de tudo que você me fez. Vou curtir a vida, pensar em mim outra vez. E quando notar que já tem outra em seu lugar, vai me ligar me pedindo pra voltar. Se tá doendo, se tá sofrendo, aceita, aceita, aceita que dói menos. Hoje eu tô curtindo, tô te esquecendo. Aceita, aceita, aceita que dói menos. Se tá doendo, se tá sofrendo, aceita, aceita, aceita que dói menos. Hoje eu tô curtindo, tô te esquecendo. Aceita, aceita, aceita que dói menos. Quando notar que já tem outra em seu lugar, vai me ligar me pedindo pra voltar. Se tá doendo, se tá sofrendo, aceita, aceita, aceita que dói menos. Hoje eu tô curtindo, tô te esquecendo. Aceita, aceita, aceita que dói menos. Se tá doendo, se tá sofrendo, aceita, aceita, aceita que dói menos. Hoje eu tô curtindo, tô te esquecendo. Aceita,